Boa noite, chega da Bom Juno. Tem instruções, deixa para nível de voo 050, ajuste na agora não fecha. Controle Salvador, como não 170? 1170, quando acabar na decolagem, via saída pouca, sobre uma cana de voo 370. Via pouca, sobe a 370, ou não 170. E 5127, decoração para final do procedimento MS, sujeita pistola 0, corretiva por 060, está limitado pela radial 280 de Velho Salvador. V4062, via chegada para mais de 1, deixa para o nível de voo 070, ajuste no 017. Dono 334, via chegada para mais de 1, deixa para o nível de voo 080, ajuste no 017. Redução para 2509, número 5 na aproximação. Complete na presidência do Salvador, sequência 118, decimal 95. 295, graças a Deus. Boa noite, bom pouso. Salvador, boa noite, Xanamé 074, pouso autorizado, pistão 0, vento, calma. Livre pouso, Xanamé 074. Sim, para 2017, autorizado X-Ray, podemos voar então direto do Duna. Afirmo, repórter estabilizado. Azul 5127. Repórteremos estabilizado, 5127. 3398, autorizado VT para 4010, ajuste no 096. 4.1017 para 3398. Azul 4062, desça para o nível de voo 050. 1334, desça para o nível de voo 060. Com 1170, chama o centro Recife, frequência 126.5, alterna 125.45. 2685.2545, 1170. Passando 055 para 2 metros, Embraer 190. Paciente, tá 3398, inclusive em aerodil, uma R2 que dá uma moto. Sente. 330 da Caju, 33, decolando saída da Puca, chama na Caju pro vestido. Em cima das 4 contra o Branco. Qual é a chance? Qual é a chance de controle? 208. 208, tá pronto, vai chegar em cima mesmo 11. Autorizado, chantaque. 1228, bom dia. Via chegada Bomé de 1-2, para o nível de voo 070, ajuste 1017. Azul 5127. Azul 5127, completo sinal de procedimento, sendo que o instalador frequência 118, azul sinal 95. 1895, boa. 13398, busca para 2.000 pés, autorizado sinal do procedimento LS Suede, aplicando a zero, vai ser cruzado. 2.000 pés, autorizado, reportará, até 3398. Visual. Azul 5127, pouso autorizado, pistão a zero, vento, calma. Livre pouso, 5127. 1334, desça para 4 mil pés, sem restrições de altitude. 1228, desça para nível de voo 050. Redução para 2009. Tráfego que precede na aproximação 1 hora e 9.8 milhas com 205 girantes de vento são avanço 321. Muito obrigado. Redução para 2009. São 3398, completo nas procedimentos, são 3312, frequência 118, decimal 95. 3395, são 3398. Azul 4062, vista para 2 hotéis, autorizado o final da 3098, saída. Pistola 0, responsabilidade. 2-7-0-7, autorizado de ruído, responsabilizado, autorizado. Salvador, boa noite, tá 3698, final LF6 da 1-0. 3698, continua em aproximação, agora de especialista. Guardando, tá 3-3-9. 2-5-1-7, Alfa Kilo 7-3. Alfa Kilo 7-3, azul, 5-7. 3-3-9-8, calmo, posto, autorizado, Salvador. Autorizado, 1-0, tá 3-3-9. Pelo 334, desce até 3.000 pés, ajuste no zero 97. Tráfico de sucesso aí na aproximação, 207.9 milhas, Embraer na 90, com 180 de grande speed de redução. 7, 3.000, 334. Posição para você com 27. Confirma em posição 3 ou mil. 3 ou mil, 7. Azul 4012, completo final de procedimento, retorno Salvador, frequência 118, visto uma moto 5. 118, leve 5, obrigado, boa noite, boa noite. Boa noite. Obrigado. Zona 334, redução para velocidade de aproximação, desça para 2 mil pés, autorizado o final do procedimento IMS, a saída, pista 90, vai realizar. 3-2000, autorizado o MS-3, usar a estabilização, redução 334. Salvador, boa noite, azul 4062, estabilizado, a pessoa. Azul 4062, número 2, agora escuta livre. Agora escuta livre, 062. Pois é, 10-08, tá 3-3-9. Corrige, você 3-3-9, portão 1-0. Alfa Juliette, portão 1-0, tá 3-3-9-8. Completo final de procedimento, emissão de Salvador, frequência 118, decimal máximo. Gráfico que procede na aproximação, agora 5.3 milhas. Embassy está monitorando a mesma no visual e no ticket. 895, agora gol na 334. Zona 228, desça para 2 mil pés, ajuste no 017. Autorizado o final do procedimento e olhou o que foi. A pressão a zero é autorizada. Oi, Salvador. Boa noite, bom 334, uma vida vem de até. Bom 334, número 2, agora acho que está livre. Valeu. Zona 972, boa noite, viu a chegada da Bonade 1, desça para o nível de voo 050, ajuste na 097. Já desça para o nível de voo 050, voo direto e papo, com 1972. Negativo, 3398 não chamou. Confirma quem chamou. Muito baixa transmissão. E agora, Cenavio 124. Como recebe o Cenavio 124? Pareza 2. Como recebe o Cenavio 124 agora? Continua a clareza 2, Bader. Autorização 2340, Bader. Sim, tinha quase menos cópia. Azul 4062, Paulo 10, libera direita, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 01, Azul 4062. Atelier e manter, sistema zero. Para o 2, libera direita, Alfa Kilo, parte 3. Direita, Alfa Kilo, parte 3. Autorizada, pistão a zero, sendo variada com 3 nós. Estabilizado com 1, 2, 2, 3. 1, 2, 2, 8, completo sinal de procedimento, sendo 3, 1, 2, frequência 1, 1, 8, decimal 9, 5. 10, 5. Tocantins, completa 1295. Obrigado, boa. Valeu. Boa noite, o gol 1228, final X-Ray da 10. 1228, fogo autorizado, pistão 0, vento variável 3-9. Tem vento, fogo variável 3-9, teve um ponto de fogo. Pistão 354, decolou 1-4, controle instalador 1-08. 08-8. Número 354, boa noite, contato rodando na decolagem, via Ponta Fuca. Você vai manter o nível de voo 2-3-0. Aguarde o último pouso, autorize. Está confirmado, via Pátio 3 para o 364. Pátio 3, remoto 2 Romeu. Pátio 3, 2 Romeu, obrigado. Roma 972, erro para 2.000, com instruções ao lixo na antena 17, autorizado ao final do procedimento ele é satisfeito. A pessoa não zero, eu estou viajando. Ok, desce para 2017, tem restrições, reforçando a estabilidade, ele é assim, é que foi visto no zero, vou com a C3. Um, dois, dois, oito, sol, no 7, direita, alfa, quilo, pátio 3. Direita, alfa, quilo, pátio 3. Cana, 1924, cópia. Autorizado Guarulhos, 340, óbito 110. Curva direita, Anvo Uno, Leda, Mótica. Transponder 5530, controle 1208. Autorizado direto do 914959.

1024. Salvador, 9124. 9124, contato com as armas decolagem, via saída São João no Submontano, visual 340. 340, via saída São João, nota 9124. Azul 4959, desça para 2 mil pés, sem restrições. Ayushima 017, autorizado final do procedimento ele é Play. Posição 0, responsabilizado. Autorizado 21, o que será que ele é o Play? 217, essa marca brincada, a gente está com o nosso. R2224, deixa para 4 mil pés sem restrições. Como 098, via chegada ao Palmeiras de 1, deixa para o nível de voo 050. Ajuste no 017. 03, na aproximação, mantém o perfil, 098. Então, 9124, vou direto ao Lenda. Lenda 9124. Redução para 2509. Bom dia, Oceanair, Oscar 90 Kilo. Oscar 90 Kilo, prossiga. Acionado no portal 05, solicito autorização de reboque até a posição 12, bate 1. Posição 5, portal 1, autorizado, chama o interno. E aí, 90 Kilo. Então 9124, poderia proar, ponto de passo. 9124, agora coordenação com o centro e o CIF. Aguardando, muito obrigado. 9124, o centro solicita que mantenha o perfil de saída. Manterá o perfil, tá? 9124, obrigado. Chegada a mão, lista sem restrições para o nível de voo 060, ajuste 917. Azul 4959, estabilizado. Sim, senhor. Azul 9369, chame pelo Salvador, frequência 118, decimal 95, azul 4959. 1895, obrigado, Aloysio. Boa noite, com todo. É 9124, chama o centro de sítio, frequência 128, decimal 35, alterna 125, decimal 1. 1835, decimal 1, boa noite, pessoal. Boa noite, meu irmão. Azarei do 2024, vista para 2010, ajuste na 07, autorizado o final do procedimento LS-X-Way, da pistola 0 e a volta habilizada. 2000 pés, 1097, autorizado X-Ray, tomar estabilizado 2098. Gol 1098, autorizado X-Ray para 3000 pés, em restrições de altitude. 3000, 3000 de altitude, gol 1098. Série 2022, desça para 4000 pés, em restrições. Para 4000, sem restrições, o 2022. 1904, boa noite, acima de discussão, via chegada do Bombeiro de Uno, esse aparelho é o voo 050, ajuste na 097. Nós fizemos 940, libera direito, Alfa Kilo 73. Direito, Alfa Kilo 73, faz mais pra lá. Para 2009, tráfego que procede na aproximação, 1 hora 11 milhas, com 1,600 gigantes de redução, Alfa Tango 102. Reduzindo 109, com 1,002. Gol 9024, redução para 2309. Salvador, 8 Nero, Oscar 90 kg, estacionado 1-2, baixo 1, obrigado. Novamente, para o Contact, mais precisamente no teu Salvador, frequência 118, decimal 95. 225, teu Salvador, gol 1090. Contact. Zero, tá lá. Comando 037, boa noite. Via chegada com a média 1, desça para o nível de voo 060, ajuste na 097. 224 Alfa 1, Vera Direita, Alfa 1, 43. Alfa 2023, desça para 2010, ajuste na 067, autorizado o final do procedimento LSX-Way, da pista na 0, estabilizado. Para 2010, LSX-Way, reportar estabilizado, 2022.